Tá 3520, não só aulas 27, libera direita, via taxi Fox. Mantenha-me, escuta Alfa Juliette, portão 4. Fox Alfa Juliette, portão 4. Tá 3520. On 015. By Bowman, one arrival, down to 6,000 feet, Argentina, 19010. Luna 592, desça para 2000 pés, o ajuste no 015, autorizado, final do procedimento em X-Ray, reporte quando estabilizado. 2000 no 015, reportar estabilizado, Luna 592. Alfa, bom dia, voo no 192, Nação Bravo. Voo no 192, agora de cópia. Argentina 19910, clear final ILS X-ray runway 10, descend 2000 feet, KNH 1015. Clear ILS runway 10, down to 2000 feet, over 1015, Argentina 19910. Voo 9192, copia. Já do Recife, via rota do plano de voo, nível 370, decola zona 0, após a decolagem curva à esquerda, perfil de saída Pucajama, Aracaju, acione transponder 5527, controle 920, decimal 8. Gol 9192, cotejamento correto, reporte pronto para o Xbex finamento. Está pronto, gol 9192. Autorizado, portão 8, chame para o táxi. Nada, foi Salvador, gol 9592, está a 2 milhas do Índia Terra, está 1 a 0 à vista. Avisti Gol 1592, avistado, ponto autorizado, pistão 0, vento no 60 graus, com 059. Ele pousa na 0 igual, aqui, claro, tem. Gol 1592, no solo aos 42, libera a direita. Taxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Gente, direita pela Alfa, reporte antes da Juliette, 1592. Tente, gol 1192, táxi autorizado, via Pátio Índia, consulta espera, time pronto, ajuste 1015. Pátio Índia, 1095, o gol é 1192. Argentina 19010, confirm if established. We are established on localizer and runway time. Argentina 19011, contact the tower in 118.905. 118.905, Argentina 19010, buenas noches. Hello, Tower Argentina 19010. Full establish your ILS runway 10. Argentina 19010, I have inside clear to land runway 10. Wind is 150 degrees, 051. Clear to land on runway 10, Argentina 19010. Espera, pronto, gol 1192, gol com a Argentina na final. Gente, gol 1192, após a Argentina autorizar a Daniel manter, captura na zero. Após a Argentina ali mantém, gol 1192. Gol 592, via Juliette, portão 8. Via Juliette, portão 8, no 592. Argentina 1910 on the ground at 47, leaving to the right, continue our taxi via Alpha, report before taxi Juliet. Taxi via Alpha on the right and report Alpha 1910. Ahora, Argentina 1910, Ramuel Banqueña. Roger. 192, decolagem autorizado, 90, 960 graus, 059. Decolagem igual a 192. Ahora, Argentina 1910, I change frequency with ground. Maintain this frequency. Continue attack by Alpha, Juliet, stand 11. Alpha, Juliet, stand 11, 1910. 192, decolar 249, chame o controle no 20, decimal 8. 208, bom dia, bom trabalho. Controle, bom dia, o voo 1192. Bom dia, Gol 1192, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 370, sai da Puca. Mantendo a Puca, subindo para 192. Prossiga, Gol 1192. É, ainda as informações ligeiramente à frente, vamos manter a proa 072. Seguinte autorizada de desvios, confirme por quantas milhas irá manter essa proa? Inicialmente 10. Seguinte, reporte quando volta na rota. Vamos ali. Gol 1192 para informação, seu modo de charge está alternando com 200 pés, momentos mostra 200 pés, momentos mostra a altitude que provavelmente encontra-se subindo, cruzando 8.300 pés. Positivo, eu vou trocar o transformer, ver se fica mais estável. Ok, gente, grata. Estabilizou o transponder do 192? Agora sim, afirmativo, cruzando um, corrigindo, agora alternou 200 pés, cruzando o nível 110. Hoje, cruzando 115 agora, aprovando o PUC até o momento. Sim, tia. Gol 1192, chame o centro Recife na frequência 126 decimal 85, alterna 125 decimal 45. Positivo, centro Recife 126 85, alterna 125, bom dia, bom trabalho. Bom dia, bom. Obrigado. Exatamente, são 3520, aguarde com. Bom, no 72, a sua identificação autorizada por chegada bom mediúno dessa via para 2000 pés, o ajuste no 095. Bom mediúno via ou no 095, identificação no 172. Isso aí, tá? Pegou no 972? No 972, Voiduna. Puta, melhor aí, então. Obrigado. 1172, autorizado final do procedimento MSX Repeat 10, reporte quando estabilizado, ajuste 1015. 1015, chamaria estabilizado MSX Repeat 10, 1015, final do procedimento. Power Ocean 3520, já possui nossa autorização. 3520, afirma. Autorizado João Pessoa, via rota do plano de voo, nível 370. Decolador 1-0, após a decolagem em curva esquerda, perfil de saída Pucajamo, após Aracaju, aciona 5536, controle no 20.8. Confirma sua saída novamente. Pucajamo, Aracaju. 370, decolada 10, curva esquerda, Pucajamo, Aracaju, 5536208, tá 3520. E a rota do plano? Conforme, apresulo 17, Recife, depois João Pessoa. Correto, time pronto. Semana. Lamento, tá 3520. Autorizado, são 3520, chame táxi. Chamada. Salvador, bom dia, gol 1173, ciente da Bravo, autorização Guarulhos. Gol 1173, autorizado Guarulhos, via rota do plano de voo, após o 1-0, Taubaté. Nível 360, decolada 10, após a decolagem curva direita. Perfil de saída São Bruno, Leda Motiva. Achando transponder 5545, controle no 20.8. 10, vamos para a rota do Panda, pelo Sul 10, Taubaté. Recola da 10, curva à direita, São Lu 1, desde a Mótica. 5545, transforma 208, controle. Gol 1173. Ativa, pronto, 1173. Vai lá. Localizadora avistada, gol 972. Gol 972, chame a torre na frequência 198, decimal 95. 295, boa noite. Boa noite. Torre, gol 1972, duas milhas para o Interterra. Ciente, gol 1972, avistado, pouso autorizado, pistão a zero. Vento no 40 graus, 059. Cine o pouso na 190, confirmando 140 com 5? Sim. São 3520, táxi à direita, via Índia, ponto de espera, chame pronto, ajuste na 095. Índia, chamada pronta, 3520. 1173, puxa para estacionamento no 8. Autoridade, João 1173, chame para o táxi. Autoridade, chame para o táxi, João 1173. Gol 1172 no solo 22, libera a direita, via taxi Fox, mantém a minha escuta. Táxi autorizado via Alfa, reporte antes das vias. Gente, direita na Fox, mantendo a escuta Alfa e mantendo a posição antes da Juliette, confira? Sim, mantém a posição antes da Juliette, o gate está sendo liberado. Sim, vai manter a posição antes da Juliette, o gol 1172. Zona 3520, quanto espera a Fox? Sim, 3520, autorizado alinhar e decolar, fica na 0, 150 graus, 0629. Além de decolar, tá 3520. Só para informação, está 3520, pegou um pássaro na decolagem. Ok, ciência, 3520, decolagem foi aos 25. Chame o controle no 20 decimal 8. Saberia informar a próxima que você fez? Foi nos primeiros 100 metros de pista. Ok, obrigado. Pode transferir o controle no 20 decimal 8. 208, obrigado. Salgo 1173 para ataque, temos 9-1 a bordo, 4h30, alterna Campinas. Controle, está na 3520, transfere, boa noite. Então 3520, contato radando a decolagem, fechou, porque fechou 370, sai da PUCA. 370, possibilidade de voar Aru, está na 3520. Então 3520, inicialmente voe Jama, aguarde autorização do Centro Recife. Quando chama, aguardando autorização, voa Aru.